passado nem futuro. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho que admira. Me dizem por amor se matou novo aqui no lugar do Porto Povo. Thank you.

bicicleta leva recados de amor. Vem o sono com a música ao som do Rialejo. For grande você, quero ser um rialejo, ter um burro, viola e cão, chamar a dança dos sapos, correr com a bola na mão. Quero ser um rialejo, carteira em bicicleta, leva recados de amor. Vem o sono com a música ao som Rialejo. Carteira em bicicleta leva recados de amor. Vem o sono com a música ao som.